Qual é o amor que já modificou a minha mente? Qual é o amor que veio libertar a minha vida do mundo mau que sem querer já estava perdida? Este amor que você procura tanto e não sabe onde está, se não encontrou, é porque ainda não soube procurar. É bem fácil sim, lembre-se da cruz, é somente entregar-te a Jesus. Qual é o amor que quando se procura está presente? Qual é o amor que já modificou a minha mente? Qual é o amor que veio libertar a minha vida do mundo mau que sem querer já estava perdida? É este amor que você procura tanto e não sabe onde está, se não encontrou, é porque ainda não soube procurar. É bem fácil sim, lembre-se da cruz, é somente entregar-te a Jesus. É bem fácil sim, lembre-se da cruz, é somente entregar-te a Jesus.